que tá monstrão. Um só louco que cola atrás do cifrão. Agora é os top. Tamo de volta no jogo, de volta no jogo. O bang tá monstro, o bang tá louco. O bang tá monstrão. Um só louco que cola atrás do cifrão. Agora é os top. Tamo de volta no jogo, de volta no jogo. O bang tá monstro, o bang tá louco. Aqui os moleque é monstro, é tipo fúria de mil almas insanha. Liga os menino que o bang tá loucão. Aqui é só monstrão, a mil na missão. É nós que tá de volta à arena. É só criminoso na cena, é sem massagem, é o crime em alta voltagem. Mesmo assim nós segue, pau nos verme. O time é gangsta, é rap até o fim. Nessa porra é os vida louca. Nós é ruim, representa. O ringue é pros forte, os fracos não aguentam. Os loucos aqui não vão parar. Nós ama o bagulho, o rap veio pra falar. Oh, cê não acreditou, nossa música voltou. Pra bater nos alto-falante, trincar é mais terror. Nos campos minados do DF é só monstro. O bang tá monstrão, um só louco que cola atrás do cifrão. Agora é os top. Tamo de volta no jogo, de volta no jogo. O bang tá monstro, o bang tá louco. O bang tá monstrão, um só louco que cola atrás do cifrão. Agora é os top. Tamo de volta no jogo, de volta no jogo. O bang tá monstro, o bang tá louco. Abre alas para o crime, é nós de novo na arena. Do DF ao Maranhão, a fúria negra na cena. O bang tá loucão, tipo Afeganição. G3.50, R15, oitão. Trilha sonora bandida, a voz que ecoa. Periferia armada e face oculta nessa porra. É volta no sangue, o amor pelo bang. Furacão destruidor, comparada a avalanche. É filme sem corte, aqui é pros forte. É rap nacional, parceiro, até a morte. Sai de mim se vier, sai da reta, gambé. Liberdade de expressão, eu falo o que eu quiser. O veneno na veia é a frieza da rima. Do nordeste ao centro-oeste, o rap domina. É fúria de mil almas, aqui o bang tá louco. Que a alegria dos palhaços é ver o circo pegando fogo. É ver o circo pegando fogo. O bang tá monstrão, um só louco que cola atrás do cifrão. Agora é os top. Tamo de volta no jogo, de volta no jogo. O bang tá monstro, o bang tá louco. O bang tá monstrão, um só louco que cola atrás do cifrão. Agora é os top. Tamo de volta no jogo, de volta no jogo. O bang tá monstro, o bang tá louco. Na função dos peão, terrorista das noites, ação de ladrão a mais de 1 milhão de volts. O bote foi pesado, explodiu, carro forte na ação. Tropa de choque, gritaria, corre, corre. Avenida fechada, vulto preto corta o céu. É cilada dos guarda, a maldade vem na febre. Vem de fuzil e farda, traçante na madruga. Rasga louco igual papel, deu mole na corrida. Um beleléu, aquecendo os motor, oh, rap chegou. Mais louco que o barato, tamo firme, negou. Destilando o veneno, devastando igual Katrina. Rap aqui toma a cena, fortalecendo a família. Da estruta ao Maranhão, demorou, é só ligar. Avisa aí pra molecada, é bang gang, está no ar. O bang tá monstrão, um só louco que cola atrás do cifrão. Tamo de volta no jogo, de volta no jogo. O bang tá monstro, o bang tá louco. O bang tá monstrão, um só louco que cola atrás do cifrão. Agora é os top. Tamo de volta no jogo,